com fuzis, exilam rapaz. Levantam bandeira, propagam a paz. Aí, oprimido eu não sou, muito menos opressor. Nazista, racista, não tô. Muito comprou, acorrentaram, fizeram escravo. Procriaram Cristo branco e preto ao diabo. Racismo estável, né? Tem nada não. Chicote estrala conforme a evolução. Preto na forca, jogado na bala. Trancafiado, morto, na senzala. Excluído, mano, como ser humano. Ainda tem filho da puta que tampa com pano. Xinga os mano, renega cu. Se mantém excluído, anda no vapor. Vai no vácuo, segue a picadilha. Pra fugir da origem, usa até calcinha. Tem autoestima na porra da TV. Cadê os pretos que ninguém vê? Tem que ser Pelé pra aparecer. Se envolver até virar capacho. Se der muito trabalho de pintão com guache. Cê puta leviana que faz programa. Pra manter o ibope vai até pra cama. Faz a trama, não me engane. Mano Tó, DJ Ali, eu e o Sam. Na corrente potente com os pés no chão. No atabaque ou no grito de zumbi. Deixa o som bater, deixa o som fluir. Salão de paz com uma pistola na cintura. Quanto cê já matou, 1 milhão na viatura. Provoca o trauma, não responde pela sequela. Vitimou uma pá na favela, protetor da burguesia. Odeia favelado, somos negros sim. Não despreparado, quer nos impedir, quer nos destruir. Nossa luta é uma conquista, nós vamos até o fim. Nada pra nós é fácil, tudo tem obstáculo. Quando não é espinho, é pedra no sapato. É um saco tudo isso, é pela cor. Mas Deus quis assim, assim eu vou. Fazendo eco, na rima eu manifesto. No batuque do tambor, vou improvisando os versos. Sucesso negou, seja onde for. Preto guerreiro, verdadeiro, sem caô. Amor, saúde, progresso, Xangô. Muita força eu lhe peço, Ogum e Oxalá. Não deixa eu fraquejar, salve todo santo, salve Iemanjá. No atabaque ou no grito de zumbi. Deixa o som bater, deixa o som fluir. Dá licença pra eu falar, deixa eu passar. Macaco velho raciocina e faz o mundo parar. Aqui não tô de brincadeira, pra ouvir besteira. Da porra da novela da elite brasileira. Aceitar essa dose de tolice eu não consigo. Ninguém da malhação se parece comigo. Irmão, acorda, comportamento morno me incomoda. Eu quero ver a lei que te obriga a andar na moda. Personalidade é uma questão de postura. Aqui você aprende quando tromba a viatura. Ainda quer identificar um semelhante nosso. Dando as cartas pelo lado de lá. É só questão de tempo e usa a inteligência. A guerra social é uma ciência. Sofre quem aprende devagar. Morre quem não se adaptar ou se não revidar. É lamentável, sistema quer vocês de calça bege. Enquanto seus pivetes estão curtindo rebeldes. É o plano do boy se graduando. Você se lamentando, chorando e roubando. O truque é acertar a cúpula, manter a mente sã. Enquanto a mídia muda o nome da Ku Klux Klan. A bola rola, o mundo gira, gambé atira. Pivete invocado, xingue fala na gíria. É a zona sul se transformando enquanto tô rimando. A banca tá crescendo e os irmãos tão chegando. Deixa eu te ligar um enredo. Maurício DTS lado a lado com os parceiros do Negredo. Vem segredo, se envolve chão que ainda é cedo. Um elo forte da corrente, não tem segredo. De Ogum a zumbi, meu espelho. Maurício DTS na cúpula Negredo. Vem sem medo, se envolve jão que ainda é cedo. Um elo forte da corrente, não tem segredo. De Ogum a zumbi, meu espelho. Maurício DTS na cúpula Negredo.